rota normal, tá fazendo o 43, beleza, obrigado. Chené 6213, pista livre autorizada a decolar, vento 3, 0 graus, 08 nós. Tá 3154, reporte antes da Juliette. Antes da Juliette, tá 3154. Oxana 6213, decola 1800, controle 19.8. Sou 19.8, Xané 6213, boa. Boa. Salvador, muito boa tarde, Xané 6213. Xané 6213, controle, boa tarde, contato radar. Só radar 6213. Sou o Xané 6213, autoriza presente voa letra? Autorizado. Grato, 6213. Série 2012, R in English, Air Force 2012, Reclaim 24L. Alfa Vitor Juliette, chame a torre. Essa é a 1-1-8, bem? 3-8, bem. Alfa Vitor Juliette, dá prazer cruzado, prossegue direto para final dando 7, reporta final de 2 milhas a cada sexta. 7, tá final ali frequência. Xané 6203, autoriza se possível o bridge da presente? Não tenho solicitação, ô Xané. É, se possível, direto o bridge, ô Xané 6203. Eu anotei a sua solicitação. 4,000. Roger, expect the radar vector for frequency. Sendo 6213, a sua solicitação foi encaminhada ao centro e foi negada. Compra a saída. Perfeitamente, cumprindo 6213. Force 2012, radar vector right heading 245. Clear to 2000, your limit is localizing. The speed should be 180 for traffic coordination. Turn right 245, descend to 2000. Alfa Vitor Juliette, autorizado pouso, pista 10, 17, corrigindo, pista 17, vento 140 graus, 109, Julie. Autorizado pouso, pista 17, Vitor Juliette. Vixe, me doa. Duas aeronaves transmitiram ao mesmo tempo. Eu vou transmitir para o Mike Eco Delta, que está retornando da plataforma. O controle está ciente, chame através do antigo aeroclube. A outra aeronave. Pulou Delta Golf, está voando para João Durval Carneiro. Qual é o estimado para pouso? Eu anotei aqui em Salvador, ajuste 1012, informe passando 0620. Air Force 2012 to intercept localizer, left heading 140, report established. Positivo, em aproximação para pouso, vamos checar o trem e chamar a torre 1186. Oceano 326. Chama lá agora, obrigado, até logo aí. Certo. Pouso Salvador, Oceano 6326. 6326, complete aproximação, informarei eixo da pista 10, livra, número 1 para pouso, vento 130 graus 089, ajuste 012, pequeno poste agora na curva final, pista 7. Oceano 6213, passou o nível 150, chame Recife 251. 251, não pode usar o nosso celular. Boa. Boa. Magião 03, eu tô ciente, tá retornando, vamos reportar em Itaparica. Aqui tá visual e o ajuste 1012, Guardião. Salvador, bom 649, boa tarde, informação, acho que a posição 02, coordenando de Léo. De Léo, sim, Thiago Aguarde. Boa, dando discursivo no 180. Ali o pouso, você na 63, hoje. Alfa Vitor Juliette nos fala ao 08, autorizado backtrack, reporte pista livre. Nada na posição normal. Thank you. you are 7 miles past over the altitude, completing approach. Check landing gear and they can pack the control tower frequency 118.6 for landing instructions. Over. Thank you. Thank you very much. Eco Delta vai levar a 1000 para 500 pés, prosseguindo para Salvador. Chame a torre, 1186 e solicite instruções para pouso. Good afternoon, Brazilian Fox 2012, continue approach, post chart, find landing gear down and lock it. Wind 120 degrees, 08 knots. Altitude 102. Mike Echo Delta, reporte sobre a vertical do farol de Itapuã. Mike Echo Delta. Estacionado em frequência, Yuri. O Juliette deu um bom controle. Passamos Juliette Delta Golf, controle. Number engine to land is Sendai Runway Indicate, Brazilian Fox 2012. Chanel 6326 no solo, 10, livrar direito no 21 desse ponto. Oh, afirmativa, após o tráfego, cruza a retaguarda do mesmo, prossegue para final do ano 7. Mike Echo Delta. Virginia Fox 2012, clear to land runway 10, range 120 degrees on 0 knots. Autorizado Ilhéus 220, decoda 10 direita da Hélio de Ilhéus, controle 119.8 e aciona 5466. Então 220, autorizado para Ilhéus, saída vai ser da Hélio, Leda e Ilhéus. 198, o controle e o transporte 5466, voo 1649. Chama pronto 649. Reportará. Papa Mike, aguarde. 5241, aguarde em Monte Claro. Alô, Chanel 6326, 37. 2301 no ponto. 2301, uma chanela 6326. Lima Papa Mike, prossiga. Confirme qual setor que irá afastar no local. Muito boa tarde, 3192, informação Papa, Papa 180150, chegada mais. 3192. Este é o Controle Salvador. Direto Duna 4.012, Duna pro ILS, pouso, pista 10, câmbio. Direto Duna 4.012, sempre bom chegar nessa terra, 3192 da TAM. 19.8, a torre opera 118, meia dúzia. Aciona o código 0134, Lima Papa Mãe. Autorizado pouso, reporte na cabeceira para prosseguir o táxi. Vento no 50 graus, 089, 1012. Mike Delta. 815, confirme. Vai pousar em João Durval, 22 de minutos. Lima Papa Mike, chame a torre quando estiver pronto para acionamento. Brasília, aguarde porta. Roger. É 3 de junho, aguarde cópia Brasil. Tem que autorizado funcionamento, reporte para táxi e decolagem. 12, chegada bom. O Delta considere no solo aos 1-5 e o táxi vai estacionar ali de frequência. Mike, é que Delta. Até lá. Conforme a rota do plano, direto VCO, direto retal, direto decolagem da pista 10, curva direita, saída Arbor, Telefa, controle 119.8, aciona 5506. Retribution Pro. O 396 Salvador, ajuste 1092, via mar e descer para 2000. Via mar, descer 1392. à direita, arco, elefa, após direto, direto VCO. Gol 1807, descer para 5000. 5000, 1807. 3192, descer para 2000. 2000 pés, 3192. Taxi Gol 649, tem 93 a bordo, 2 horas e 20, antena Aracaju. No ponto de espera 18.6, 1012 ajuste, Gol 649. 1012, 18.6 no ponto de espera, Gol 649. Só me identifique. Então, contato radar estabelecido, 23 milhas para a MAN, ajuste 10012, desça para 5000. 40 graus, 089. A gente recola, 906, 49, pegou. Autorizado táxi, reporte na interseção para a decolagem. Lima, Papa Mike. O 1807. Manter velocidade, passa 10 mil, reautorizado para 3 mil pés. Câmbio. Ok, 3 mil pés, manter velocidade. Igual a 1807. Positivo. O azul 4662 navega com 2109. Explicar o motivo disso, que nós estamos na frente e fomos informados para reduzir velocidade. Aí pediram para a gente aumentar a velocidade para deixar para trás. Então por que que agora só quer que eu seja reduzida para 210 para permitir ultrapassagem? Ultrapassagem de quem, capitão? É do Gol. Qual o Gol, capitão? O senhor está mandando aí. E falar que tinha um Gol atrás para a gente acelerar para permitir que ele pudesse continuar descendo. Sem encavalar. Agora eu não estou entendendo isso aí. Eu entendo realmente o problema que o senhor está vivendo. Então vamos esclarecer. Todas as aeronaves estão na escuta do controle Salvador. A sequência para pouso. Dan 3192, é o número 1. O 1807, que está na chegada Bonf, é o número 2. Na chegada Mari, eu tenho o azul 4462, é o número 3, com 2109 solicitado por esse controle para reduzir. E o Gol 1396 está passando 12.000 a 44 milhas também na Mari, que está sendo autorizado agora a reduzir também para 210, é o número 4. Estamos entendidos? Sim, ligou no 3.6, recebendo. Entendi, o 4462. Muito provavelmente o centro fez os ajustes de velocidade para que ficasse compatível com o Gol 1396 e não com o Gol 1807, que é outra aeronave que está vindo pelo setor norte da terminal. Ok, obrigado, então. Salvador, Cochel, boa tarde. 6314, Oceano 6314, controle Salvador, via chegada mar e desça para 2000 com 1012. Via 2012, controle Gol no 649, decolado, não sei se você. Gol no 649, controle, está em contato radar. Contato, Gol no 649. Escuta, 6321. Xanã 6321, autorizado Brasília 320, via 3117, decola da 10 direita, arbo elefa, controle 119 decima 8 e aciona 55 no 7. O 7 como número 2, foi na Pro de Duna, descendo para 2000, tá seguindo a aeronave da TAM, câmbio. Maravilha, Pro de Duna, desce para 2000, voa no 8 pelo 7. O chame 6321, chame para puxa o chame. Pará. Igual Papa Mike, decolador 24, controle 19, decimal 8, Papa Mike. 19, decimal 8, graças. Controle Salvador, Papa, Lima, Papa Mike. Lima, Papa Mike, controle. Positivo, chame passando através do farol da barra. Reportará através da barra. São 3192, interceptou o localizador? Relativo, senhor, tem campo ali. Muito bom, cheque o trem, chame a torre, 1186. 1186, uma boa tarde, senhor, bom trabalho. Boa. Controle Salvador, papa, linha Papa Mike. Prossiga. Se autorizado, gostaria de manter 500 pés da GL, senhor. Livre. Azul 4462, vetoração para sequenciamento. Esquerda proa 020, tem como limite o localizador. 020, limite o localizador, 4462. Autonomia 0300, Fernando Belo Horizonte. Eu sigo em frente, ingresse na Índia para o ponto Fera, 1012. Índia, para o ponto Fera, 5241. A máquina 500 pés, atenção para o mesmo. É, bravo. Lima Papa Mike, atenção para o Robson 44, sentido contrário a 500 pés. Olha se está 500, porém não visual. Gol 1807, reduza para a velocidade de aproximação e efetue o cheque pré-pouso. Aí iniciando a redução, 1807. Five four nine one control clean to 6000 with the altimeter 1012 AMA arrival runway 10. 6000 AMA arrival 3-5-4-9-1. 1807 está autorizado aproximação e LS. Já vai estabilizado 1807. Zul 4462 direita. Proa 070 para o localizador, de forma estabilizada. Direita 070, informará, 4462. Patrulha com 649. Parabéns, Veracruz, 3-2. Guardião 03, desça para 1500 pés e prossiga via corredor e chame Paripe. Descida para 1500, reportarei Paripe 03. Patrulha com 649. Prossiga. Solicita nível final 180. Gente, suba e mantenha 180, vou confirmar junto ao centro. Tá bom, obrigado. Mike. Gol no 807, interceptou o localizador? No momento, já avistado. Muito bom, cheque o trem, chame a torre, 1186. 86, obrigado, boa tarde. Boa. Trip 5241. O senhor passou do ponto de espera. Obrigado, Matheus. Romeu Oscar Bravo, torre 1186.